cada minutinho orgulho que nos separam e nos envergonham. Muitos já caíram, outros ressurgirão. Preconceitos, muitos já desfeitos, muitos insistem em existir. Ocupo em nossos dias a uma guerra fria. Vítimas que ninguém vê. Cai os muros, tirem as pedras. Nossa unidade não é real. Se a verdade é o que pregamos, porque muitos se defendem, escondem a fraqueza. Atrás de mentiras que encobrem guerra.